Sinto vento, pelos em movimento, momento contemplado com meu cão de aliado. Sentido norte e sul, rumo ao trecho meio longe. Alguns tão preparados, outros dentro do bong. Sirene some quando os homens percebem o clima. Ouvindo o som maluco cantado por quatro mina. Produzindo o próprio som, reproduzindo em rimas o viso do filme Tron. Cruzando o território num veículo simplório, acessório indispensável pra quem tenta ser notório. A marcha muda como a luta do que marcha, a faixa muda como a cura do que trata. Utopia todo dia vai pro ar na autovia, que alivia o que sentia como uma boa terapia. Botando a mão pra fora, a brisa revigora. Penso agora que a vida segue rumo afora. No posto condutor, dono do acelerador, compositor de rimas prontas dentro do motor. Mas contido na velô, tô na brisa da brisa. Tô na crista da vida, tô com a vista na pista. Rima pronta na cabeça, disparada em alta voz. Pensamento e raciocínio de quem tenta ser veloz. O alcoólico permanente, real visão da mente. Jogo certo, acelero, levo meu sonho em frente. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. O eixo é monumental, sem problema visual. Amplitude no traçado planejado virtual. Os problemas vão embora, improvisa a velha rota. O tanque tá bem cheio, então eu tranco a minha porta. Aperto play, pois eu sei que o mundo agora é meu. Gira a vida como um disco, gira a vida igual pneu. Ligo logo o Ariel, o caminho já nem sei. Me disseram que seguia rumo firme, parkway. No rolê continuo, por isso contribuo. Admito que o foco é bem mais do que possuo. Sentidos aguçados ultrapassam os pardais. Sentidos aguçados me fazem escrever mais. Tendo o horizonte como projeto constante, nem que cruze o continente no escorte mais possante. Cortando o país, tentando ser feliz, construindo uma história que ao menos me condiz. Desde o 977 no modelo 97, não esquece que a vista dita brisa na autopista. Concentrado no grave, nave branca na estrada, porta-mala lotado de chavado danado. Feito fumaça que ao vento se dissipa velozmente, lentamente como a mente de quem sente. Flutuando no piche, rumo reto constante, antes que reivindiquem encostar o poçante. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Voando baixo, voando alto, queimando estrada feita vida no asfalto. Lembro de uma cidade com céu espetacular, livre de tiranossauros que sufocam todo o ar. Hoje percebo a falta e o desleixo, sigo voado, traçado do eixo. Felizmente calmo, evidente fato, veemente alto, feito como um filho mal criado. Dirigindo sem carteira, noite afora no pistão. Zero hora, ainda é cedo pra quem vive no plantão. Dia e noite, cada quebra, cada beco, cada serva. Cada vida é empurrada por alguém que acelera. Métrica mantida igual banguela na autovia, como se fosse reta, de Brasília até a Bahia. Desse rolê não paro mais, rapaz. Longe dos guardinha feio, longe dos olheiros cheio. Fico aqui, não no meio, um prazer, me apresento Magneto 2010.